A derrota da Seleção Nacional Sub-21 do futebol, o interesse por João Moutinho e Yannick Jeanló e a eliminação de Tiago Pires na Austrália são alguns dos destaques da edição desta quarta-feira, 3 de março, do Desporto Antena. Voltamos já! Antena Web, sintoniza-te! A cada dia que passa, há um novo ouvinte na Antena Web. Olá, eu sou a Elsa e estou precisamente neste momento a ouvir a Antena Web. Obrigado. Antena Web, sintoniza-te. Nos dias que correm é indispensável manter-se informado. Antena News, o programa informativo da Antena Web, com o resumo da semana das principais notícias e dos principais acontecimentos nas principais áreas que fazem mover o mundo. Aos domingos, às 19h, Diana Martins traz-lhe Antena News, o programa informativo da Antena Web. Antena News, aos domingos, entre as 19h e as 19h30, só aqui na sua rádio Antena Web. Às quintas-feiras, dê meia volta no tempo com a rádio Antena Web. Entre as 18h e as 18h30, Carlos Bonaparte traz-lhe sucessos de outros tempos, uma forma diferente de finalizar a tarde. Meia rotação. Às quintas-feiras, entre as 18h e as 18h30, só aqui na sua Antena Web. Antena Web. Um caso sério na radiofonia. www.futebolemportugal.info, o seu site de futebol português mais completo a nível nacional. Veja mais de 600 fotografias desde 1913 e mais de 1500 competições desde 1906. Veja ainda artigos de opinião, livros sobre futebol e muito mais. www.futebolemportugal.info. É um mundo de futebol português à espera de ser conhecido por si. Futebol em Portugal, a paixão pelo futebol nacional. Café Pão no Forno, onde a alta qualidade se alia ao baixo preço. Tome um descontraído café no Café Pão no Forno, na Rua Augusto Gomes, número 86, em Santa Marinha, Vila Nova de Gaia. Estamos abertos de segunda a sexta entre as 7 e as 22 e aos sábados entre as 8 e as 22. Aos domingos estamos fechados para descanso do pessoal. Café Pão no Forno. Boa noite. Portugal perdeu ontem com a Suécia em Sub-21. A seleção portuguesa de futebol de esperanças foi derrotada por 2-0 em jogo particular disputado no estádio municipal da Anadia. O 11 português dominou a partida, mas não teve discernimento para finalizar com êxito qualquer das oportunidades criadas. Ao invés, a Suécia foi extremamente eficaz, pois concretizou as duas ocasiões produzidas. Portugal dominou toda a primeira parte, mas desperdiçou uma mão cheia de ocasiões. No segundo tempo, vieram os golos e a emoção. A Suécia começou melhor, com Ertan a isolar-se a bater o recém-entrado Diego Silva com um chapéu, fazendo 1-0 aos 52 minutos. O jogo nacional continuou vazio de ideias e, aos 63, a Suécia foi letal. Dani Avic marcou de cabeça na sequência da marcação de um canto. Até ao fim, assistiu-se a mais o mesmo, com os jogadores portugueses a jogar com pontapés para o ar, de forma descoordenada e sem qualquer fio de jogo. A turma de Oceano realizou assim um mau ensaio, com vista à qualificação para o Europeu 2011. Esta partida serviu de preparação para os jogos da fase de qualificação da prova, com Lituânia fora, Inglaterra e Macedónia em casa, nos quais Portugal está obrigado a ganhar, para ainda sonhar com o difícil apuramento para a competição. Hoje à noite é a vez da Seleção A, a seleção principal, que recebe no estádio Cidade de Coimbra a China. O jogo começa às 9:15 da noite e é a última partida de preparação antes do estágio final na Covilhã, com vista ao Mundial 2010 na África do Sul. João Moutinho e Yannick Jeannot estão na mira do Everton. O diretor executivo do clube inglês, Robert Elston, afirmou ao jornal Record que os dois atletas são potenciais candidatos a reforçarem o plantel do clube. Neste momento nada existe concreto, mas os ingleses seguem atentamente os dois leões. Estamos à procura de bons jogadores. O João Moutinho está muito referenciado e o Yannick é, sem dúvida, um ótimo jogador, afirmou o responsável do Everton. A apresentação de uma proposta concreta ao Sporting para a contratação de Moutinho e Yannick depende, em primeira instância, do técnico David Moyes. De acordo com Elston, a hipótese de uma negociação é real, mas será o treinador a dizer se pretende os dois jogadores. Quem sabe se desta vez avançamos mesmo, é uma decisão que terá de ser tomada pelo nosso manager, referiu, admitindo que o capitão se manteve sempre na agenda do clube. Entretanto, Nuno Valente pode ser determinante neste processo. Atualmente desempenha a função de olheiro do emblema de Liverpool e tem acompanhado a prestação dos dois leões, principalmente de Moutinho, segundo confirmou Robert Elson. Elson não escondeu a admiração e o entusiasmo que nutre neste momento por Yannick. O jogador português jogou muito bem contra nós, trata-se de um atleta excitante, rematou o diretor do Everton. Ontem, e apenas ontem, o Nacional derrotou o Belenenses por 1-0. A partida era para ser efetuada na segunda à noite, mas devido ao mau tempo, nomeadamente no nevoeiro, o jogo foi adiado para ontem à tarde, às 3 da tarde, a meio da semana. O Nacional bateu o Belenenses e ficou assim com os 3 pontos, depois de um encontro em que o João Aurélio foi o autor do tento solitário aos 26 minutos. Foi um encontro bem disputado, sob ventos fortes e alguma chuva, no qual o Belenenses deu boa réplica na segunda parte, mas sem conseguir lograr o empate. O Nacional continua assim na luta por lugares europeus. O Belenenses está no fundo da tabela da Liga Sagres. Outras modalidades, Tiago Pires foi afastado no Quicksilver Pro Gold Coast. O surfista português perdeu com Jordi Smith na terceira eliminatória da prova que decorre na Austrália esta quarta-feira. Na primeira etapa do circuito mundial ASP, Saka somou 14,77 pontos, insuficientes para bater o sul-africano que fez 15,23. O português conseguiu a melhor onda do 16º hit, pontuada em 8,17. Nos restantes duelos, Mick Fanning, campeão em 2009 e 2007, bateu o norte-americano Brad Simpson. Joel Parkinson superou o estreante Dusty Payne e Kelly Slater despachou o compatriota Patrick Gudauskas. Quanto a Tiago Pires, o português doou o prémio de 6.500 dólares, cerca de 4.600 euros, referente ao 17º lugar obtido na prova, doou o prémio às vítimas do temporal na Madeira. É uma ilha portuguesa, vou lá muitas vezes e sinto que ela faz parte de mim. É minha obrigação ajudar. Estou muito longe, não posso ir lá agora. E esta é a minha forma de ajudar, disse Tiago Pires ao site da ASP, a Associação dos Surfistas Profissionais. Frederico Gil subiu 3 posições na tabela ATP. O melhor tenista português está agora a 4 lugares da reentrada no Top 100. Está, portanto, no lugar 104. Rui Machado, o segundo melhor luso, apesar de ter perdido 17 pontos, subiu uma posição. Está agora no lugar 120. O suíço Roger Federer mantém a liderança do ranking ATP numa semana onde apenas se registra uma mudança nos 10 primeiros. Foi a entrada do chileno Fernando González precisamente para o 10º posto por troca com o espanhol Fernando Verdasco. Lance Armstrong vai estar presente na Volta à Múrcia. O norte-americano, agora da RadioShack, é a sua equipa, vai participar na prova que começa na próxima quarta-feira. Vai ser a segunda participação do heptacampeão do Tour numa corrida por etapas este ano, depois do Tour Down Under na Austrália. De salientar que nenhum dos corredores portugueses, Sérgio Paulinho e Tiago Machado, que integram a formação norte-americana, vai competir na prova. Os diretores esportivos vão ser Joan Brundel e Vyacheslav Ekimov. José Azevedo, outros dirigentes, esteve na volta ao Algarve. Na mesma volta à Múrcia, vão estar João Correia, da Cervelo, e Vítor Rodrigues, da Carra Rural, que vão ser os representantes portugueses na prova que arranca hoje em São Pedro del Pinatar. Tiago Machado, entretanto, vai estar na Paris-Nice. O português da Rádio Shack que vai participar na Clássica Francesa, que se inicia no próximo domingo. É a 67ª edição da prova. Levin Leifheimer é a aposta da Rádio Shack para chefiar a formação norte-americana. Até o momento foram divulgadas 8 equipas, de onde se destacam a Garmin, com Christian Van de Velde, a Euskaltel, que traem Samuel Sanches e Egoy Martínez, as suas grandes esperanças. O vencedor da edição do ano passado, Luís Leão Sanches, ainda não confirmou a participação, mas é provável que isso aconteça, tal como Andy Schleck e Alberto Contador, que também deverão estar na Paris-Nice. Francis Obiquel está há 2 semanas a ser orientado por Annabelle Leite, treinadora de Arnaldo Brandes, no Estádio Nacional. A finalidade do luso nigeriano é estar em pleno para o Campeonato da Europa de Barcelona em julho. O campeão europeu de 100 e 200 metros em Gotemburgo 2006 estava a viver e treinar-se em Albufeira, no Algarve, desde que regressou de Espanha depois dos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008. Obiquel já decidira colocar um ponto final na carreira na época passada, mas as coisas correram bem e o atleta decidiu apostar mais um ano, tendo em vista a defesa dos seus títulos europeus. Há dias, Francis Obiquel resolveu mudar-se para o Centro de Estágios de Amor e passou assim a integrar o grupo de treino de Annabelle Leite, que inclui, entre outros, os melhores velocistas portugueses, Arnaldo Brandes e João Ferreira. No entanto, Obiquel afirma que vai voltar brevemente a Madrid, onde vai reencontrar os seus antigos treinadores, o casal Pascua Piqueiras e Maria José Martínez. O atletismo a fechar a edição de hoje do Desporto Antena. Voltamos no domingo às 11 da noite. Até lá, continuo na Rádio Antena Web.